cedo demais pra saber que a vida é desgraçada aqui. Meu filho, amor, tem dessas coisas rude. Era 2006, eu com 11 atrás de uma Puma Disc. Passou a fase do 12 mola, atrás de uma novinha pra primeiro tomei coragem, depois tomei um fora. Inspiração foi os maluco de 125 na porta da escola. Sem disfarçado, corte era 5 conto. Relaxante no cabelo que pretinho decola. Consciência social era roubar playboy. Dividir o lanche, dividir marola. Nós era ruim na porrada, hoje é baile da serra. Pipata no vento, as minas tá com fogo na rabiola. 15733. Vi vários caras assinar sem nem saber escrever. Sadoc Goma na cidade inteira. Prender os piores, pergunta lá pra ver. Muito cara certo, eu tô na vida errada. Dinheiro sujo, compra roupa limpa. Essa é a prova que os opos se atraem. Igual polícia preto na parede, coisa que eu não entendo junto ainda. Muitos aqui tem ódio, nem sabe por quê, cara. Ouve a dona, minha voz me responde por quê, cara. Mete um 5-5 pra portar as coisas cara. É que eu com quase 15, um oitão na minha cara. Blum, blum, blum, batrudum, batrudum. E os mano com ferro na mão, também quero colar nesse bloco. E se eu tô ficar no plantão, primo não consome, senão perde o foco. E papo de bandido pra quem entende. Eu faço o som que te tira a vida, deixa os boys fazer o som que vende. Quem tem, vende, vende lá. Disposição e motivo de sobra pra trocar. Carrego a peça e a bandeira pra vida melhorar. Se é na miséria, eu vou portar, eu vou portar. Quem tem, vende, vende lá. Disposição e motivo de sobra pra trocar. Carrego a peça e a bandeira pra vida melhorar. Se é na miséria, eu vou portar. Parece que foi tudo por ti, cifrão. E culpa dos boys zoado que usa as notas pra secar testa. E aí sim, fala que tem dinheiro suado. Nós é rival nesse jogo, man. Guardo riso que eu não fiz pra te agradar. São tipo meu apêndice, não serve pra nada, mas não vou deixar de tirar. E ó, nós de Kenner correndo na rua pra ter o que eles têm. Imagino corre pra comprar os Kenner e começar a correr. Depois que o primeiro colocou no bolso a primeira de 100. Ensinou como faz, demorou quase nada e começou a morrer. Dos nossos negócios, são só negócios. O arrego, o lugar ao pódio. São sócios, são sócios, só sócios. E os que tá pelo certo, cadê a bebida da rua? Falsos profetas vão te rodear. E quando souberem que você se ama, eles vão começar a te odiar. O mano que critica fogo nos racistas é dos nossos, entende, vive. Prova que nem o próprio preto. Tá pronto pra ver o preto livre. Eu tô na good vibe, já não cabe. É corrente anel, sou da pai, né? Bate forte, é o melhor que eu posso dizer. Que é tudo meu site, Spotify. Vem ver ao vivo que sua vida muda. Todo mundo da minha área que chegou, fui eu que pus. Eles tão por mim, seja só o Luiz. Cê só vai ser o maior do Brasil depois que for maior da sua rua. Chupa! Quem tem, vende, vende lá. Disposição e motivo de sobra pra trocar. Carrego a peça e a bandeira pra vida melhorar. Se é na miséria, eu vou portar, eu vou portar. Quem tem?